Esse hino é uma resposta de Deus para você que se encontra na prova. Só tem prova quem está matriculado em algum lugar, está aprendendo alguma coisa. A vida de Jó era assim, ó. Lá estava ele, sobre as cinzas assentado, com um caco de telha que havia lhe sobrado. Quem olhava nele sentia pena dele e do seu estado. Quem o viu outrora não conseguia entender o porquê daquela prova. Até ele queria saber. Foi tão fiel a Deus e agora sem os seus ali a perecer. É difícil, né? Tudo que era seu se foi no vento forte que passou. Sofrimento era demais, porém em Deus ele esperou uma resposta daquela prova que vinha do Senhor. E Deus respondeu, mostrando a Jó seu imenso amor. E o seu servo outra vez prosperou. E Jó mais rico em Deus se tornou. Por quê? Deus faz assim, prova e aprova seus servos fiéis. Não abandona nas horas cruéis. E dá em dobro que o vento levou. Se você está na prova, passe a prova sem murmurar. Sei que não é fácil, mas tenha certeza, nessa prova vai passar. Levanta a sua mão pro céu e fala: Senhor, pode acontecer o que for, mas eu estou aqui, Senhor. Certamente a vitória vem. Tudo que era seu se foi no vento forte que passou. Tem hora que vai tudo, né? Sofrimento era demais, porém em Deus ele esperou uma resposta daquela prova que vinha do Senhor. E Deus respondeu, mostrando a Jó seu imenso amor. E o seu servo outra vez prosperou. E Jó mais rico então se tornou. Deus faz assim, prova e aprova seus servos fiéis. Não abandona nas horas cruéis. E dá em dobro o que o vento levou. Se você está na prova, passe a prova sem murmurar. Sabe por quê? Sei que não é fácil, mas tenha certeza, nessa prova vai passar. Se você está na prova, passe a prova sem murmurar. Sei que não é fácil, mas tenha certeza de que nessa prova vai passar. Pode aplaudir o Senhor mais forte e glorificar Ele.